7-1, chamará quando pronto. Recolocionado, senhor, vai com proa do setor sul, corredor Axé, armando 600 pés. Até com 2 é ponto final para pouso, o trem entrou em Salvador no 017. Tá, para pouso, na Cabral. Alfa e Juliette, portão 3. Alfa Juliette, C3. Autorizado, desça para a Pedro Pen, reduz a velocidade 1709, tráfego agora a meia dúzia de milhas. Aqui é reduzindo 170 para 2063, nós já. Airbone 03, contact 3, Salvador Push Control, 120.8. Salvador 120.8, 841, centro da informação, alfa, autorização, Guarulhos. 5 para Guarulhos, aguarde corte. A saída, por gentileza. Israel, Leda Bridge. Israel, Leda Bridge, obrigado. Passing 2,000 feet up to flight level 360. Arbor departure transition, Alpha, go 1776. And receiver, go 1613, squawk 5063, confirm. Affirmative, go 1613, all code 5063. Sorry, sir. On departure class to flight level 360, Arbor departure. Roger, flight level 360, for departure 1613. One, 310, reduza para aproximação, tráfego agora 5 milhas, reposto estabilizado. Estimativo, estimativo, está estabilizando o ILS aqui, reduzindo, 6390. Corre, 1-1-8 pessoal, minha cruz. Obrigado, boa noite. Skok stand by, please. Skok stand by. Copia 885. 360 autorizado Guarulhos, AP Zulu 10, Bridge, AP Zulu no 6, BHZ, direto Trive após conforme, decola da pista 10 com curva direita, Dael Leda Bridge 120.8, aciona 5064. Autorizado 360, conforme rota do plano de voo, inicialmente é preso Zulu 10, bridge, interceptando a preso Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto strip, interceptando conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita, da LED da bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5064, chamar quando pronto 02, voo 985. Sim, transponder? 5064. Pronto, puxa. Solo Salvador, até 3662, livrou nosso escudo. 3662, está autorizado até o portão 8, Alfa e Juliette. Para o 8, via Alfa e Juliette, 3662. Metrismo 0, solo 09, de pista pela direita, chame solo, 1219. Solo 219, boa noite. Né, 6310 livro. Está livrando aqui a 10, ingressa na Alfa. Está autorizado via pátio, via Alfa Juliette portão 9, pátio 1. Alfa Juliette porta 9, paciente. 6310. Tipo 216, decolado ao Zulu 1, chame controle 1208. 208, boa noite. Salvador, boa noite. 5216 da tribo, decolado, sai da quadra. Tipo 5216, contato radar na decolagem, suba ao nível 130 na saída Conde. 30 Conde. ingresso 6310? Botão 9, autorizado. Ingressando então pro 9. São Salvador, muito boa noite, o Azul 4071. Para puxa e acionamento, está no gate 01. E alguma guarda devido ao voo puxando? Guarda lá, 4071 da Azul. Salvador 6201, Oxané, autorização Galeão. 6201, Lagoa de Cobra. Voo 985 para o TAS com 58 a voado, alternando Galeão com 3 horas e 30 minutos. Espera está autorizado, a torre 18.000, ajuste no 017. Livre até o Pantera, Lacha, uma torre 18.6, obrigado, voo 985. O Azul, fazendo clique de solo, após o gol liberar, está livre, puxa. Prossiga o 4071, após a passagem da aeronave, está livre, puxa, 4071 do Azul. Obrigado. Boa noite, bom 985, tá pronto para a espera da 1-0. No 885, autorizado a linha em decolar pistão 1-0, vento 090 graus, 069. A linha decola do 1-0, gol no 885. É 6201 no copy. Siga. Autorizado 360 Galeão, a Pesulo 10, SMAP, Lúvico, Barbacena e após conforme. Decola da pista 10, direita, da Elida Bridge, 120 decimal 8, 5104, transponder. 360 para o Rio Galeão. Apertura 1-0, SMAP, Lúvito Barbacena, pista 10, curva direita, da Eulida Bridge, 1208-5104. Correto, irmão. Reportarei. Controle Salvador, uma boa noite, 1604 da Gol, informação alfa. Gol 904, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altimetrou no 097. Descendo para o 050, identificou na chegada Mari, gol na 604. Decolado 18, sendo controle 1208. 208, voo 1885, voo. Salvador, boa noite, voo 1885, da Eulida Bridge. Boa noite, 85, contato radar na decolagem, supera nível 3-0 na saída da El, após ler o direto Bridge. Subiu 360, na pausa da El, direto do Bridge, voo 1885. Mais lenta, direto do Bridge. A lenta Bridge, obrigado. Salvador, o azul 4071 está acionado e pronto para o táxi. Está com o PLD 78, autonomia de 5 horas e 30 minutos, alternando com fim. Livre até o ponto de espera, torre 186, 1017, o ajuste. 186, quando no ponto de espera, 4071 da azul. Estou em Salvador, muito boa noite, o Azul 4071 está no ponto de espera do 1-0, está pronto. Azul 4071 autorizado a linha em decolar, pista 1-0, vento 1 centena, 069, Senegal no 097. Cliente livre, a linha e decola o 4071 da Azul. 271, decolar 224, chame o controle 1208. 208, obrigado. Professor Madou, muito boa noite, Azul 4071 decolou no perfil da saída da EL, transfere na sua escuta. Azul 4071 no contato radar na decolagem, desculpa no nível 360 na saída da EL, após Leda Direto Bridge. 360, Leda Direto Bridge, 4071 da Azul. 385, chamadora Centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 125. 251-3325, obrigado, boa noite. Boa. Controle o Azul 4071. É o Azul 4071. Solicita voar da presente Leda, senhor. Autorizado. Obrigado, da presente voa Leda, então. Número 04, autorizado a final do procedimento em elétrica suída, separa 2 ou 10, altímetro 1097, reporte autorizado. 60 para 2000, 1097, gol 9604, reforma estabilizada. Circo 216, chame Aracaju 203. 203, boa. táxi Chanel 6201 com 85 a bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna com fim. Fala livre via Índia até o ponto de espera, 186 a torre, 1017 ajuste, 6201. Livre via Índia, chama 286 quando pronto para decolagem, pista 10, 6201. Solo 3858, boa noite. Solo 3858. 3858, São Instante Cópia, Fortaleza. Ok, o Atis informa 1014, positivo? Vou corrigir. Obrigado. Zul 4071, chame Recife 1251. 251, obrigado. Certo. Salvador, Xander 6201, próximo espera pronto. Zona 0, Recife nível 310, está na NASA, autorização. Recife 310, para Recife, autorizado. 350, 350, apelido 58, curva esquerda,